LR Beats na pista. Mundo insano, que gera desumanidade. Eu tô na vantagem, fazendo o que amo sem taxa de liberdade. Sendo meu templo, próprio templo. Não espero por suas vontades, então me deixa à vontade. Que nessa terra não me misturo com covarde. As fontes secam por aqui, a chuva não cai nesse asfalto quente. Cidade metropolitana virou um deserto em imagens presentes. Não nade contra a corrente se não é pra lutar, nem faça esforço. Ao contrário, não tema jamais. Ando com a morte no bolso. Contaram meus passos, desfizeram laços olhando ao redor. Eu estou no game, baixar a cabeça não é opção. Fazer dos meus versos descarregar pences e bola. Mas o que hoje à noite é quente. Inverno se foi e não volta mais. Inferno está muito presente, muito presente. Assuntos difíceis de ser imagináveis. Dou a volta ao mundo, me sinto carente. Amores não negam, negam em dobro. Relembro eles em papéis de parede. Sujeito a tudo que me faça mal, mas nada daqui tirará meus poemas. Viver de uma forma onde nada me impede de ser o que sou, então dá licença. Vi os seus sonhos caindo do céu. Eu sei o que é melhor, sei bem o que é pior. Realize desejos eternos. Vi os seus sonhos caindo do céu. Eu sei o que é melhor, sei bem o que é pior. Realize desejos eternos. Lugares sombrios, minha vida é um risco a caminho da encruzilhada. Eu me sinto, são fases que a lua não trará pra nós. Caminhos iguais não trará o sucesso. Fiz parte de tudo, e troco de nada. No sono profundo, minha alma flutua. Fixar olhares pra mudar o mundo. E hoje enxerga a mudança interna. Caminhos não são fáceis de ser trilhados. Quem corre, insiste, tem objetivos. Que falam, não ganha e bop. Não. São só palavras no rumo perdido. Por isso a meta é ser o melhor. Não da sua forma e sim do que é certo. Arrogante eu nem me sinto tanto. Não, só calo a boca de quem já é esperto. E não é que eu tava certo, mano. Não é superpoderes, isso é talento, mano. Suas minas querem meu fone, nego. Em cada track eu te mato, nego. LR tá na frente. Yeah, LR tá na frente. Mano, squad. Mamed. Media live, mano. Yeah. Vi os seus sonhos caindo do céu. Eu sei o que é melhor, sei bem o que é pior. Realize desejos eternos. Vi os seus sonhos caindo do céu. Eu sei o que é melhor, sei bem o que é pior. Realize desejos eternos. MWG Bile. Realize desejos eternos. Media live, mano, mano. Media live, mano. Media live. Media live, yeah.